provações virão. Põe a tua fé no intercessor, que é Jesus, que sempre te estende a forte mão. E sei que as muralhas mais além, no céu onde os temores vão cessar. Marins.